estridente riso da morte. O sentimento de perca nos corrói. Dos olhos escorrem lágrimas e o coração dói. Coadjuvante da vida, rápidas atuações, lamento na despedida. Eternas lembranças e lembranças esquecidas. Vítimas da realidade, quem ficou com sua dor, os mais sinceros sentimentos, pela saudade, pela saudade, pela saudade. Mais um garoto pobre nasce no gueto, mais uma mãe, o coração, um aperto no peito forte. Pensa como é bom dar a luz, mas se lembra da morte. Se agarra a Deus, pede a Deus que tenha sorte. Na caminhada pro futuro, se meu filho tropeçar, será cobrado por mim. Jamais pelo mundo. Abaixa a cabeça, fecha os olhos e começa a refletir. As lágrimas escorrem, ela começa a sorrir. Se lembra dos bons momentos, um pretexto pro sofrimento. No adeus, um lamento, mais um filho aqui dentro. Se iludiu com o crime, meus pêsames, lamento. Hoje tá triste, sorriso não existe. Nos olhos no semblante daquela mãe. Perdeu um filho cego, quando era amigo meu. Infelizmente foi embora. Hoje tá triste, sorriso não existe. Mais uma mãe que chora. Hoje tá triste, sorriso não existe. Nos olhos no semblante daquela mãe. Perdeu um filho cego, quando era amigo meu. Infelizmente foi embora. Hoje tá triste, sorriso não existe. Mais uma mãe que chora. Eu vou chegar e vou contar o que que há. Porque será o motivo principal da guerra. Porque será que alguns rapidamente deixam a terra, vão embora e deixam saudades. Porque será que a covardia é aliada da maldade? O crime é ilusão, a vida nos dá opção. O crime sim, o crime não. Pra sua mãe foi uma grande decepção. Ver seu ouro, seu tesouro enfeitado, cheio de flores dentro do caixão. Oh, chicote, não para de estralar. Pergunto a mim mesmo, meu Deus, por que será? O humano se acelerou e o sistema fez questão de brecar. Várias baladas eu vivi com aquele parceiro, amigo leal e verdadeiro. Quinta-feira, 18 de abril, mó desespero. Meu mano caído, todo fudido, 2 horas atrás. O chefinho estava inteiro e o que seria o churrasco, infelizmente, viraria o enterro. Hoje tá triste, sorriso não existe. Os olhos no semblante daquela mãe. Hoje tá triste, sorriso não existe. Nos olhos no semblante daquela mãe. Me deu um filho seu, mano, era amigo meu. Infelizmente foi embora. Hoje tá triste, sorriso não existe. Mais uma mãe que chora. O mano que mataram era lá da lado. Infelizmente foi embora. Agora é memória, pra nós uma derrota, pra outros uma vitória. Subir desse morro, sempre de olho, com os pés de black do morro do piolho. Liga o netinho, Fabinho da Fundão, Jefinho foi embora. Pé de black, sempre tem um pra atrasar. Pega leve, chegando mais de um, oh, igual a neve. Vê se me errem, vê se me errem, vê se me errem. Na mira não ficou, na brisa nem de gol. Se mandar correr tá louco. Mas se pan até ficou, tá vivo ou tá morto. Brincou de vivo ou morto, moleque tava vivo e me aparece morto. Louco, louco, cada vez mais louco. Eu já era, eu tô chapando louco. Essa vida quem não fica bem louco, só entra absurdo no corpo dos outros. Vários sapecos, o diabo sorriu. Jefinho caiu, Jefinho subiu. Ainda insisto, Deus é amor, o Salvador. Peço a paz do Senhor, porque hoje tá triste, sorriso não existe. Nos olhos no semblante daquela mãe. Foi embora. Hoje tá triste, sorriso não existe. Mais uma mãe que chora. Uma mãe que Triste, sorriso não existe, mas uma mãe que chora. Muita paz. Longe, longe, ouço essa voz que o tempo não vai levar. Muita paz, muita paz.